Rádio Timão apresenta A Caminho do Bi-Japão 2012. É isso daí, fiel torcida. Estamos aí para o quarto programa. O quarto programa A Caminho do Bi. A Caminho do Bi, que é um programa que a gente fala das possibilidades, como o Corinthians caminha para o Mundial. Quais são os defeitos, quais são as qualidades. Já estamos no quarto programa no mês de outubro, hein? O que você está achando, Arrelia? Estamos aí, o Corinthians está se preparando. Porém, aí tem muita coisa a ser feita, né, velho? Definir aí laterais. Faltando exatamente dois meses. A defesa anda tomando gols aí, bobos, falhando, né? Também tem a questão do Alessandro. Ele jogou bem no final da Libertadores, mas vem caindo de rendimento novamente. E você observa aí nos últimos jogos que o ataque do lado direito do Timão está prejudicado. E o ataque sempre corre pelo lado esquerdo. E é uma coisa que já está sendo manjada pelos outros times. Não, e os caras estão fazendo, estão mandando olheiro para ver o jogo do Corinthians, cara. Então eles estão sabendo que o Alessandro é fraco pelo lado direito. E o Tite não modifica a Relia. Ele tá colocando o Edenilson para colaborar. Mas no jogo você sabe que vai jogar Dani Lento e Douglas e ninguém vai fazer essa colaboração com o Alessandro, pô. Ah, sim. Vai, o time a gente já sabe praticamente, né? Porque o Tite não vai mudar muito. Só se alguém arrebentar aí nos últimos jogos. Mas mesmo assim acho muito difícil, velho. Porque... Não é... O Tite é pragmático, né, velho? Ele já tá montado o time na cabeça dele ali, velho. Então é... É isso aí que temos e vamos lá, velho. E o Chelsea tá lá com o Oscar jogando bem, né? Que ele vem fazendo uma boa atuação. O Torres melhorou muito. Só que o Chelsea tem uma defesa fraca. Então o Corinthians tem que aproveitar, começar a jogar em função. O Tite falou assim, ó. Eu não estou observando... O Chelsea ainda, mas ele já não teria que estar observando? É, com certeza. Não, mas ele já tá, ele não vai ficar divulgando isso daí, né, São Jorge? É, quanto com antecedência, com quanto mais antecedência tiver, melhor, porque o cara vai ter mais detalhes para poder se proteger aí do esquema de jogo do Chelsea, né? Então, o Corinthians tem que ter a defesa que sim, como teve na Libertadores, uma defesa fantástica, apesar de ter tido uma pequena alteração aí de jogadores, etc., para poder surpreender os caras e ter um contra-ataque consistente e marcar gols. É sempre, todo mês, a gente grava um programa A Caminho do Bi, só para a gente passar algumas informações de como está o Timão, buscando, de todas as maneiras, esse título mundial da antena. É isso aí, vamos lá, vai Corinthians! Rádio Timão apresentou A Caminho do Bi-Japão 2012.